Bom, pessoal, bom dia para todo mundo, quem está ouvindo a gente, né, pela gravação, quem está na mesa. Hoje a gente começa aquilo que é a maior parte do ano do nosso calendário litúrgico, que é o tempo comum. Então, vamos dar uma explicação primeiro sobre isso. O tempo comum é o tempo de crescimento, né? Por isso que a gente usa a cor verde, que lembra que as coisas crescem diante da luz, diante do sol. E a gente tem esse período no qual a gente vai aprender coisas. E a nossa leitura do lecionário ao longo desse período vai seguir o que a gente chama de lista semicontínua, ou seja, mais ou menos a gente vai seguir as histórias um capítulo após o outro. Então a gente vai ter uma narrativa de alguns textos. Todo ano o calendário litúrgico tem um período que é semicontínuo, outro período que é temático, né? Então num ano a gente lê semicontínuo, no outro ano a gente lê temático. Para quem está se acostumando a acompanhar o lecionário é uma maneira de que em 3 anos você cubra a Bíblia toda, em 6 anos você cobre ela em todos os seus aspectos, né? Então, um ciclo de 6 anos, né, que você consegue passar e conhecer a Bíblia toda, entender a Bíblia toda, ver como é que ela funciona e tem a oportunidade, se você faz a reflexão sobre o que leu todo dia de manhã, você pode colocar como objetivo: pô, daqui a 6 anos eu estou bem mais sabido, bem mais sábio, bem mais entendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, que vale a vida. E a palavra do Senhor serve de maneira muito simples, como lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra do Senhor não te dá um mapa, não te dá um manual de instrução. Ela é luz para aquele momento que você está vivendo, para o próximo passinho para dar, para o discernimento que você tem que ter. E é um dia de cada vez, não adianta você querer tomar uma dose gigantesca, né? Vou ler a Bíblia inteira em um mês. Não vai te fazer nenhuma diferença, né? A diferença vai fazer quando você tiver o hábito de se alimentar todo dia, como a gente tem buscado fazer. Todo dia a gente come bem, fica saudável. E é isso que a gente faz no tempo comum. Vamos para os textos de hoje. A gente leu um pedacinho de uma grande bronca aparente, né, que Deus está dando em Jó. Lá no seu livro. O livro de Jó é um livro poético, né? A gente não sabe se Jó, a pessoa, provavelmente não existiu essa pessoa, esse é um personagem que representa todo o sofrimento do ser humano e como Deus interage com isso, como a gente acha muita coisa, né? E esse é um livro sobre o achismo. Quando Jó começa a passar pelo seu sofrimento, vem os amigos dele e começam a achar um monte de coisa. Ah, eu acho que você está passando isso por causa disso, ó, deve ter alguma coisa escondida na sua vida, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A mulher do Jó também não aguentava mais ver o marido sofrendo e fala: cara, amaldiçoa Deus e morre, faz alguma coisa, não adianta nada a tua fé. E Jó se mantém ali firme com o Senhor. Isso vai chegando num ponto em que Jó se queixa profundamente, né? Ele tem uma hora que ele faz uma queixa brutal e, como eu sempre diz, ele bota Deus numa esquina. Num determinado momento, quando ele fala: você não tem olho de homem para ver e sentir o que eu estou sentindo. Então, é fácil para você, que é Deus, fazer eu passar por isso e achar que eu tenho que aguentar. E sempre lembrando que a cruz é a resposta de Deus para Jó, né? Quando Deus fala assim: eu tenho olhos de homem para entender e ver o que você está passando. Então, o texto que a gente leu hoje, ele foca exatamente no cuidado que Deus tem com detalhes. Observa que a gente começou os textos que a gente leu sobre Jó nos últimos dias, falando sobre criação da terra, mar, coisas grandes, né? O texto de hoje é o texto do detalhe. O Deus que fez o mundo, o universo, as estrelas, as coisas macro, ele se preocupa com o grande, mas Deus sabe o detalhe, né? Ele sabe a hora que a corça está dando a luz, a hora que o leão está na toca, a hora que a cabra montesa ficou grávida ou ela vai ter a luz, quando é que vai ser, né? O fato de que o próprio Deus que nos joga na liberdade tem também com os animais um carinho especial. Você viu o jumento que ficou selvagem, a vaca que ficou selvagem? Fala: bicho, esse aí eu libertei. Esse aí come do que vive. Ele fala, e preste atenção, apesar de ser uma corça, ou um jumento, ou uma vaca, que são presas, né, do tal do leão, eles nascem, prosperam, sobrevivem e ficam. Ele fala assim: sabe por quê? Porque eu estou nisso. O Deus, onde nós comentávamos, né, Vinícius, né, enquanto a gente varria ali, A gente estava comentando sobre como nas relações usuais de uma divindade, a divindade é distante e tem que ficar sendo agradada o tempo todo. E como Deus que a gente vê nas Escrituras é um Deus próximo, né? É um Deus conosco, é Jesus que anda com a gente, é o Deus que caminha com o seu povo, é o Deus que vai com paciência. Mas é o Deus que Jesus vai falar, né? Nem um fio do seu cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba. Nem um passarinho, um pardalzinho morre sem que Deus esteja acompanhando. O Deus revelado na tradição judaico-cristã não é o Deus que é um mandrake, né? Que faz aparecer uma árvore, vai aparecer um coelho, vai aparecer um dinossauro. Não. É o Deus que participa do crescimento de uma folha tecendo essa folha, como quem faz tricô. E crochê vai aparecendo a manta que vocês estão fazendo. Assim é o Deus que revela-se na Bíblia, o Deus que participa dos mínimos detalhes moleculares que estão acontecendo dentro de um processo de fotossíntese, que participa de toda a prenhez de um animal selvagem, que está presente e atento para tudo isso. E por isso, um Deus que se agride tanto quando a gente agride exatamente a essas coisas. O nosso modo de vida faz com que tudo seja virado de cabeça para baixo. A gente perdeu a harmonia de viver com os animais, então a gente tem que domesticá-los. A gente não consegue viver com eles, né? A gente está aqui toda hora lutando com bicho que foge, bicho que sai, rompe cerca e faz as coisas e tal. Por que que é assim? Por causa do estilo de vida que a gente tem. O bicho tem que ficar preso porque tem ladrão, tem que ficar preso porque estraga não sei o quê. A gente não tem mais harmonia. O Deus que solta esse bicho e deixa ele virar selvagem de novo. Cara, era para ser assim, não. Pra vocês viverem nessa relação aí. Esse Deus nos derrama o seu espírito, vive com a gente. E aí vamos para uma parte bem. Já, apesar de conhecer Deus dessa forma, ser uma coisa importante, vamos ser um pouco práticos aqui. O texto de 1 Coríntios, ele fala de um outro assunto, né, já complementar. Ele vai começar a falar sobre os dons espirituais. Que são dons espirituais. Deus derrama a cada um de nós algumas características que são complementares uns aos outros. Nenhum de nós é autossuficiente. A autossuficiência é um engano profundo. Então, essa é uma pergunta que nos fazem sempre, né? Ah, vocês são autossuficientes? Eu sempre respondo, nunca. A gente é completamente codependente. A gente depende de uma rede enorme de amigos, de gente que troca, de gente que a gente tem relação. E dependem internamente um do outro, de fazer as coisas juntos. Porque nenhum de nós tem todas as capacidades para fazer todas as coisas. A uns é dado o dom de falar, né? Outros têm o dom de sabedoria, outros têm o dom de administração, outros têm um dom de serviço, outros têm um dom. Entendeu? Se você não tiver num grupo, num coletivo, numa comunidade, num condomínio que seja, se você não tiver pessoas com diferentes talentos, fazendo diferentes coisas para o bem comum, para que a gente atinja objetivos, para que a gente cresça, você está sempre dependente de um super-homem. Se a gente olhar o nosso momento do Brasil, por exemplo, a gente tem essa ilusão de que vai ter o cara que faz tudo. O presidente que vai salvar você, o governador que vai fazer não sei o quê, o prefeito que vai fazer não sei quem. O chefe que vai mudar tudo, o síndico que vai mudar as coisas, qualquer coisa, sempre está esperando um Dom Sebastião que vai aparecer, entendeu? Que vai resolver todos os problemas. Isso não é o modelo de Deus. Do mesmo jeito que o jumentinho selvagem, a corça, a vaca, o passarinho, a planta, tudo isso age de maneira complementar para formar um todo belo, a gente também faz isso. Isso é feito através dos dons espirituais, ou seja, as capacitações que Deus dá a cada um e que faz com que ninguém seja mais do que ninguém, porque ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as capacidades. A experiência nos dá algumas habilidades, né? Você pega assim, Giovana, no outro dia, hoje de manhã, perguntou: como é que você consegue colocar o pano ali na cruz sem tirar a cruz ali? Eu falei: bom, porque eu já tirei a cruz 1 milhão de vezes, já fiz ela cair 1 milhão de vezes. Já que soltou na minha mão 1 milhão de vezes, já fiz errado 1 milhão de vezes, aprendi a fazer o certo, agora faço certo. Isso é habilidade, que você pode ganhar com qualquer coisa. Agora, dons, inclinações, são coisas que Deus dá para você como um presente, por isso chama dom. Dom, quer dizer presente. E Deus nos dá a todos iguais. E olha o que ele fala no meio do texto, quando ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. E depois eu recomendo, quem quiser continuar lendo o texto, ou vai ouvir no texto, essa cachorra doida com as curicacas. Você vai ouvir no texto, né? Isso que eu acabei de falar. Agora, olha o versículo que está no meio. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. A gente acha que o dinheiro tudo pode, ou que o mercado tudo pode, ou que o governo tudo pode. Esses são os ídolos do nosso mundo atual. Ou que a educação tudo pode, ou que um diploma tudo pode, ou que uma boa indicação política tudo pode. Esses são os ídolos do nosso mundo. Ou que o poder militar tudo pode, ou que a violência tudo pode, ou que o Bolsonaro tudo pode, ou que o Lula tudo pode, ou que alguma linha política tudo pode. Esses são os ídolos desse mundo. O que é um ídolo? É alguma coisa que te convence que é aquilo que está faltando. Sempre que você fala, o que está faltando aqui é complete. Você está botando um ídolo na jogada. Mas se tiver isso aqui, a gente está resolvido, porque é isso aqui que falta. O que falta para a gente é dinheiro, o que falta para a gente é ordem, o que falta para a gente é mercado, o que falta para... Entendeu? O ídolo tem essa ilusão de que ele pode tudo. Os dons espirituais falam, cara, isso é coisa de pagão e de gente ignorante. Os ídolos nos iludem dessa forma. Isso é coisa atrapalhando. Na dinâmica do Senhor, existe complementaridade. Não existe nenhuma coisa que é a que falta. Todos faltamos e todos somos altamente dispensáveis. Não tem ninguém que é o cara. Não tem ninguém que pode mais que o outro. Então estejam cientes quanto aos dons que vocês têm. Eles não são suficientes para você viver sozinho. Se você vive apesar dos outros e vive no seu canto, se você acha que pode tudo, que não precisa de ninguém, você não passa de um pagão. Quando você confessa humildemente que você precisa dos outros e que a sua habilidade é necessária para os outros, e você a oferece gratuitamente para os outros, quando você oferece o teu dom, que é presente, como se um presente fosse para os outros, e você recebe as habilidades e coisas dos outros como se fossem presentes que você recebe, aí você começa a caminhar no caminho de Deus. Deus não criou um planeta idealizado, nós não temos espécies idealizadas, e a voz do Senhor não fala através de um lugar só. A voz do Senhor fala no meio do seu povo. Nós somos todos necessários. Somos todos fundamentais. Não existe ninguém que é menos que ninguém, não existe ninguém que é mais que ninguém. E a falta de um é suprida sempre pela característica que o outro tenha. Se algum de nós nos deixa, Deus vai capacitar outros para fazer a mesma coisa. E nós vivemos em complementaridade. E se a gente puder ter essa complementaridade, não voltada para dentro, mas voltada para fora, a gente vai copiar o modelo do planeta, né? Onde tudo é complementar. A minhoca que está no chão, ela é tão importante para a árvore quanto a abelha que está polinizando a folha, a flor. A abelha é tão importante para a árvore como o passarinho que come os insetos da noite. As frutas são tão importantes quanto as raízes que não aparecem. Tudo é complementar. E um depende do outro e entre um e outro. Então, o bem que nós sabemos fazer, possamos fazer internamente para nós, também tem que entender que nós cumprimos um papel na grande comunidade que é o planeta, que são as pessoas. Tá bom? Então, não seja ignorante. Como ele fala, não seja ignorante. E ele fala, porque ninguém diz... Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. E ninguém diz amaldiçoado seja Jesus, se não for pelo Espírito desse mundo. Né? Ou seja, quem tem o Espírito de Deus não diz isso. Bom, mas eu nunca disse isso. Quando você começa a submeter as suas características a Deus, você está dizendo com palavras ou com atos que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque Ele que pregou e mostrou desse caminho para a gente. Quando você... insiste em ser isolado, insiste em ser individualista, insiste em ser egoísta, insiste em ser fechado, insiste em trabalhar só para você, insiste em trabalhar com os ídolos que o mundo te dá, Você está dizendo que a palavra de Jesus não vale nada, está amaldiçoando a palavra de Jesus mesmo. Então ninguém que diz que tem o Espírito de Deus faz isso. Ah, não, eu tenho o Espírito de Deus, mas eu sou individualista, fechado, eu não colaboro, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu sou, sabe, eu estou na minha, eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, eu faço qualquer coisa desse tipo. Oh, desculpa, você pode falar o que você quiser, mas a sua vida está falando tão alto que eu não consigo nem escutar o que você fala. De tão alto que fala a sua vida e seu exemplo. Então, se a gente quer realmente honrar o Senhor com os nossos dons, as nossas características, basta a gente observar como funciona a natureza, observar como funcionam as relações humanas, como funciona o mundo, e entender que nenhum de nós é ídolo de nada, nenhum de nós é mais capaz que ninguém, nenhum de nós é, sabe, o cara ou a cara. Nós somos complementares e dependemos, é uma grande rede de dependência que nos faz ser humanos de verdade, tá bom? Então que Deus abençoe todos, que a gente tenha um dia bem bom e que a gente comece esse nosso tempo comum, né, vivendo uma vida bem complementar um com o outro, tá bom? Deus abençoe.